Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão abençoada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Eu me sinto muito feliz e alegre sempre de estar aqui, porque a gente sente essa energia tão positiva, tão feliz, que é a presença amorosa de espíritos muito generosos, muito evoluídos, e que nos encaram, nos enxergam como irmãos, e por isso que nos abraçam sempre tão fraternalmente quando a gente chega aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a sequência do que tem sido desenvolvido nos temas do Evangelho, porque estamos acompanhando aqui aquela sequência que vem do Evangelho segundo o Espiritismo. A cada dia da semana é tratado um trecho de determinado capítulo. Mas antes eu quero trazer uma recordação minha, que tem uma relação direta com o tema que nós vamos fazer hoje, que vamos desenvolver hoje. Certa vez, isso há muitos anos atrás, quando eu ainda era office boy, uma profissão que acho que hoje já nem existe mais, eu estava num ônibus, indo para um dos locais que eu ia realizar uma tarefa, e eu observei algo assim que até então eu nunca tinha percebido. Uma senhorinha se levantou do banco, ela estava sentadinha ali, se virou para todo mundo que estava sentado e várias pessoas em pé, e ela começou a balbuciar algumas palavras, a falar algumas coisas. Em algum momento eu entendi o que ela falou. Ela estava dizendo que ela tinha entregue a vida dela a Jesus, que ela acreditava que ele era o Salvador, e ela estava fazendo então um testemunho de fé. O mais curioso que aconteceu naquele dia foi aquela sensação de vácuo que ela ficou. Aquela sensação de que, aparentemente, ninguém estava fazendo nada fora do comum ali. Não sei se as pessoas tinham tido a mesma percepção que eu, que ela estava muito inibida, mas fazendo um grande esforço em dar o seu testemunho de que era cristã, que seguia Jesus. Mas ninguém olhou para ela, ninguém percebeu claramente aquilo, ninguém conversou com ela, ninguém falou nada. Eu também, muito jovem, não sei se hoje eu teria alguma reação, mas eu muito jovem também fiquei só observando. Ela timidamente voltou-se para o lugar, porque a voz dela foi diminuindo até desaparecer. Assim que ela terminou o testemunho dela, ela se voltou para o lugar que ela estava, se sentou e tudo continuou como estava até então. Aquela senhora tinha feito algo para ela muito importante. Para ela era significativo dizer que era alguém que tinha entregue a sua vida a Jesus. E é algo que hoje, nos nossos dias, parece sim incomum, parece não ser necessário esse tipo de testemunho dessa forma. Mas em muitas épocas, em muitos momentos aí da história do cristianismo, as pessoas acharam que isso era importante, de dar o seu testemunho, de dizer, olha, eu sou seguidora de Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele. E alguém poderia até nesse instante pensar, mas isso, qual o significado? Qual a importância disso? No mundo em que hoje não faz mais diferença saber se a pessoa é cristã ou não, saber quem ela segue ou não. Um mundo em que não tem mais desafios nenhum de ninguém ser perseguido por causa da sua fé, qual a diferença de dizer isso ou não? E realmente a gente poderia dizer, hoje não seria necessário nós dizermos publicamente para ninguém, eu sou cristão. Mesmo porque pode até parecer um pouco falso a gente dizer algo que depois na prática, no dia a dia, a gente mostra que não é bem assim. Porque, infelizmente, isso acontece com todos nós em algum momento da vida. A gente acredita muito na mensagem do Evangelho, mas, em alguns momentos, a gente mostra que ela ainda não é o nosso verdadeiro roteiro. Então, talvez, por isso, é uma prática que muitos se conscientizaram que não é necessário dizer a ninguém. Mas e se me perguntarem, eu devo dizer? Ou eu devo negar as minhas convicções? Há pouco tempo eu passei por uma situação dessa, gente. E do que eu vou falar é um fato, não é uma suposição. Eu saí de uma escola na qual trabalhei por muitos anos, e aí alguns colegas já recolocados em outras escolas, um desses amigos me disse assim: olha, se inscreva na escola tal. Lá eles admitem, estão admitindo muitos professores, mas a hora que você for fazer o seu cadastro, hoje em dia não é mais aquela ficha famosa de papel, né? É um site na internet que você vai lá e cadastra suas informações. A pessoa me disse assim: não coloque que você é espírita. Lá eles admitem quem são católicos, evangélicos, protestantes tradicionais, neopentecostais. Mas embora tenha a alternativa espiritismo, religiões afro-brasileiras, não marque, porque você já vai ser excluído por isso. Porque é uma escola, uma instituição de ensino vinculada a uma instituição religiosa. Naquele momento, quando eu vi isso, eu agradeci as orientações que a pessoa me passou, a recomendação, mas eu pensei: eu não posso fazer isso, né? Porque se em pleno século XXI eu negar que sou espírita, onde está a minha coragem da fé? Veja que nem é enfrentar a morte, como aconteceu em muitos séculos passados, e como acontece até hoje em algumas regiões do mundo, em que alguém se dizer cristão corre o risco de ser morto. Embora o cristianismo seja uma religião predominante, abrange muitos países, existem alguns pontos específicos do mundo onde há essa intolerância com os cristãos. Veja, não é nenhum caso extremo desse. É só ser excluído de uma vaga, de uma oportunidade de trabalho. Mas essa coragem da fé de dizer o que nós acreditamos, em algum momento nós temos que testemunhá-la. E qual a relação de tudo isso, Antenor, que você está falando, com o nosso tema do Evangelho de hoje? É exatamente um item que Kardec, que Allan Kardec, muito sabiamente trouxe para refletir no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos itens 13 ao 16, a coragem da fé. Esse capítulo, Não Pôr a Candeia Diante do Alqueire, discorre exatamente sobre essa ideia, que as ideias positivas, verdadeiras, têm que ser trazidas à claridade, ao conhecimento das pessoas. Têm que ser anunciadas, porque se a gente esconde aquilo que a gente acredita como verdadeiro, por medo, por receio, de alguma forma isso reflete quem nós somos espiritualmente e determina também os resultados da nossa vida. Porque atitude, posicionamento, opinião consistente, isso revela o nosso caráter, o nosso amadurecimento espiritual. Isso revela a força que as ideias têm em nossa vida. Quando eu não tenho força suficiente para sustentar as minhas convicções, elas não são suficientemente fortes dentro de mim para me sustentar nos momentos desafiadores da vida. Se eu tenho dúvida de algo, aquilo não me ajuda de verdade a vencer os desafios. Por isso que a coragem da fé é tão importante. Porque quando a fé é verdadeiramente sólida dentro de nós, verdadeiramente fortalecida por uma convicção que nos leva a sofrer as consequências daquilo que nós acreditamos, é que aquela fé realmente tem alguma possibilidade de produzir obras grandes em nós. Aquela fé que Jesus falou, pequenina, mas que moveria montanhas e dificuldades da vida, ela tem que ser suficientemente forte para nos fazer dizer no que nós acreditamos. Naturalmente, que quando o indivíduo ele é muito jovem, isso acontece muito com crianças, com adolescentes, eles têm uma certa dificuldade, às vezes, de falar das suas convicções, porque temem as rejeições, temem o distanciamento dos amigos. Então, eles não dizem nem que acreditam em alguma coisa. Não dizem da sua religião, da sua fé, das suas convicções. Mas quando nós vamos nos tornando adultos, nós temos que desenvolver essa força de dizer claramente no que acreditamos, no que nós aceitamos. É óbvio que ninguém deve forçar algo que não está preparado ainda. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter sido excluído desse processo seletivo por dizer que eu sou espírita. Eu não me arrependo em nenhum momento. Não sei numa outra situação se eu fosse ameaçado de morte. Aí é outra história, né? Mas a gente tem que ter a firmeza daquilo que nós acreditamos. Porque pensem, quando a gente fragiliza uma ideia dentro de nós, ela se torna frágil em nossas vidas. Ela não tem esse poder de nos mover. Por isso que a gente precisa sempre refletir o quanto as coisas que nós acreditamos são realmente para nós verdades. São realmente para nós essa força poderosa que move as pessoas, que move a vida, aquela fé inabalável. Mas vamos aqui para dois trechos do Evangelho que inspiraram Allan Kardec a colocar essa reflexão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trouxe duas falas de Jesus que estão lá nos Evangelhos de Mateus e Lucas. E na primeira delas, diz assim: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu me negarei diante do meu Pai que está nos céus. Será que Jesus, nesse momento, quando ele estiver lá com Deus, ele vai falar: ó, eu conheço tal pessoa porque ele falou para os outros que ele me segue, mas ó, aquele outro ali tem vergonha de dizer que eu não sou seguidor. Será que é assim que vai ser? Não, né? Jesus usou expressões que eram sempre muito aqui, assim, metafóricas, simbólicas. Eram imagens para levar as pessoas à reflexão, fazer elas pensar. Jesus não vai falar para Deus: ó, Deus, aquele diz que é cristão e esse diz que não é. Não é isso. É um outro sentido que nós já vamos explorar logo mais. A outra passagem do Evangelho, que é de Lucas, diz assim: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Jesus se referia muitas vezes a ele assim, como o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Será que numa eventual volta de Jesus ele vai falar para as pessoas: ó, eu tenho vergonha de vocês, vocês não tiveram força de me seguir? Será que é isso que Jesus vai fazer? Olha, tem uma passagem do Evangelho que Kardec não usou aqui. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa passagem do Evangelho, que foi com Pedro. Todos sabem que Pedro, naquela madrugada do julgamento, das acusações falsas sobre Jesus, negou Jesus por 3 vezes. Aliás, Jesus disse que ele faria isso. Ele negaria Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes, Pedro foi abordado, enquanto Jesus já estava preso, sendo julgado, e perguntavam para ele: você é discípulo dele? Você é seguidor dele? Eu já vi você com ele. E falava: não, não conheço ele. E Pedro era uma pessoa que se acreditava muito fiel a Jesus. Em várias passagens do Evangelho ele demonstrou isso, que ele era muito aderente à ideia de que Jesus era o Messias, era o grande esperado. Tanto é que aquela reação dele na prisão de Jesus lá no jardim, pegar a espada, atacar o guarda, Malcom, né, cortar a orelha dele, era desses ímpetos que Pedro tinha. Mas no momento que ele percebeu toda a extensão, toda a gravidade daquilo, é como que ele ficou tomado pelo medo. A fé dele não foi suficiente para vencer o medo que ele teve naquele momento. E aí ele recuou e negou. Porque é muito fácil quando as coisas parecem assim, que nós estamos empoderados, estamos em condições, é muito fácil reagir, falar, debater. Mas e quando as coisas nos ameaçam? Quando nós nos sentimos sozinhos? Porque quando Pedro foi interpelado ali, perguntado 3 vezes se ele era discípulo de Jesus, ele estava sozinho, só com as pessoas que questionavam ele. E era uma turba de pessoas ali agitadas por todo aquele clima que surgiu da prisão de Jesus. E aí então, ele recuou, ele teve medo. Ele não teve a verdadeira coragem da fé. Jesus negou Pedro depois? Não. Quando Jesus retorna com o seu corpo espiritual após a sua morte, e ele aparece para os discípulos, num certo momento, materializado, Jesus, conversando com os discípulos ali, fez 3 perguntas para Pedro. Simão Pedro, tu me amas? E Pedro falou, sim, mestre, eu amo muito. E aí Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas. Aí uma segunda vez Jesus pergunta novamente, Simão Pedro, tu me amas? Pedro, mais uma vez, responde, sim, mestre, o senhor sabe que eu te amo. E Jesus reforça, apascenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, todo mundo já sabe, né? Novamente Jesus pergunta, e eu imagino, sempre gosto de lembrar isso, o receio de Pedro naquele momento, né? Por que Jesus está me perguntando isso três vezes, né? E aí Jesus, mais uma vez, pergunta, apascenta as minhas ovelhas. Ou melhor, pergunta, tu me amas? E Pedro, temeroso, diz, apascenta as minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus deveria cumprir isso que ele falou nessas duas passagens que a gente leu do Evangelho, não é? Ele não tinha que negar Pedro, falar, Pedro, cai fora daqui, porque você me negou lá enquanto eu estava sendo preso, agora que está me vendo aqui todo iluminado, corpo espiritual, aparecendo com toda a minha glória aqui, você vai voltar para mim? Pode sair daqui. Não, Jesus não fez isso, gente. O que Jesus fez? Deu oportunidade para aquele ser temeroso, covarde, que ficou tomado pelo medo, se redimir, de dar o testemunho da sua fé, da sua coragem novamente. Deu a Pedro essa oportunidade, né, de rever o quanto ele tinha sido fraco naquele momento. E olha que interessante, não foi por medo que Pedro recuou quando perguntaram se ele era discípulo de Jesus? Porque o medo muitas vezes nos leva a termos a covardia. Porque a gente, às vezes, está suficientemente convencido de que aquelas ideias, aquele posicionamento, aquela atitude é realmente verdadeira. A gente, às vezes, fica fraquejando, porque fica na dúvida, né? E foi o que Pedro experimentou. Ele teve medo. E é natural. O medo é importante para nós, em nossa evolução. Mas tem momentos que a gente tem que ir além, tem que superar esse medo. É o momento que entra a fé. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o contrário da covardia é coragem, o contrário do medo seria você ter força, posicionar, é ter fé. É a fé que suprime todas as nossas fraquezas, todas as nossas deficiências. Porque a fé nos conduz numa certeza de que algo está agindo em nosso favor. A fé em nossas próprias forças ela é importante, mas a fé no divino, no espiritual, na ação do mundo espiritual sobre nós, a fé de que nós somos guiados para a vitória espiritual, ela é fundamental em nossas vidas. Então, sustentar essas convicções dentro de nós é decisivo. Porque são elas que dão forças às nossas pernas quando a caminhada é muito longa. É ela que traz o refrigério sobre o nosso corpo quando o sol é muito escaldante. É a fé que nos faz suportar uma dor até que a cura se estabeleça. É a fé que nos leva a manter o cuidado com alguém que todo mundo já desacreditou, mas que a gente continua acreditando. É meu filho, eu não vou deixar. Vou até o fim. É a fé que nos faz e nos torna honestos, íntegros. Quando alguém vem e diz, olha, vamos desviar isso aqui, porque todo mundo vai sair ganhando. É a fé que nos sustenta. É a gente acreditar que existe uma lei de ação e reação que nos traz as consequências de tudo que nós fazemos. É a fé que nos ajuda a continuar acreditando no mundo quando parece que tudo é um caos, é um desacerto. Foi a fé que iluminou a mente daquelas pessoas que enfrentaram o circo com as feras, os gladiadores, as torturas. É a fé que levou as pessoas que descobriram leis da natureza a contrariar ensinamentos estabelecidos. Não era uma fé religiosa que eles tinham, mas era a fé de que a verdade deve ser dita, ainda que contrarie convicções das pessoas. É a fé que leva as pessoas a resistirem às tiranias, às opressões. É a fé de acreditar que nós devemos dar o testemunho da verdade, seja qual seja essa verdade, ainda que ela nos contrarie os próprios interesses. Porque esse atributo do Espírito, ser fiel ao que é o correto, ao que é o verdadeiro, isso denota amadurecimento espiritual. Isso demonstra a grandeza do ser. Enquanto que o medo, a covardia, o recuo, nos ajuda a ficar só o quê? Na retaguarda, paralisado. E quando eu deixo de dizer o que é certo, porque eu tenho medo das consequências, quando eu deixo de dar força para as boas ideias, as mentiras, as enganações, as opressões, tudo vai ganhando espaço, vai ganhando terreno. Tudo vai se ampliando. No cristianismo primitivo, esse testemunho de fé, de dizer que confiava, acreditava em Jesus, era muito importante. Por isso que tem citações nas epístolas de Paulo, na epístola de João, por isso que tem no livro da Revelação, o Apocalipse, várias citações dizendo o quanto é importante dar testemunho daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós admitimos como certo, das verdades que nós já alcançamos. Há um episódio relatado no Evangelho de João, em que consta, né, em que muitos dos líderes do povo judeu reconheciam que Jesus era um mestre verdadeiro e ele estava em condições de ser considerado o Messias. Mas eles tinham medo da reação dos mais poderosos, daqueles mais influentes, notadamente dos fariseus, que poderiam expulsar esses líderes lá. Eles, por medo das circunstâncias que eles poderiam se comprometer no seu status social ali na época, com medo de serem expulsos da sinagoga, então eles não falavam que acreditavam em Jesus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Então eles, por medo, não diziam que confiavam em Jesus. Então tudo isso nos mostra o quê, né? Que a ideia do cristianismo, a ideia da mensagem de Jesus, poderia ter ganho muito mais força, muito mais impulsionamento naquela época, se as pessoas tivessem tido coragem de dizer, olha, ele está certo sim, o que ele está falando é da lei de Deus. Mas as pessoas, por medo, por conveniência, recuaram, tiveram medo. Permitindo que o medo tomasse conta deles. É por isso que Jesus falou, então, que o testemunho da fé de você confessar Jesus como sendo o enviado de Deus, adaptando para a nossa compreensão hoje, dizer que Jesus tem um roteiro de vida para o ser humano que o ajuda a superar as suas dores da alma, as suas limitações, as suas dificuldades. Dizer isso, mas muito mais do que falar, demonstrar isso pela nossa vida, é fundamental para que essa ideia ganhe cada vez mais espaço no mundo. Mas não apenas como ideia, como propaganda, como testemunho vivo. Então, para nós, hoje em dia, mais do que levantar-se e dizer na rua, numa praça, eu sigo Jesus e eu interpreto as lições de Jesus pelas lições de Allan Kardec. Não é isso mais, não é necessário isso mais. Mas é a gente dizer realmente, pelas nossas atitudes, o quanto a gente já acredita em todas essas ideias. E a gente demonstrar pelo nosso caráter, pela nossa correção, pelo nosso modo de ser. E se alguém perguntar, falar assim, ah, por que você é tão certinho? Porque eu acredito numa coisa chamada lei de ação e reação. Se eu fizer o mal, ele vai voltar para mim. Ah, mas isso aí você só faz o bem então porque você tem medo das consequências. É isso mesmo, não tem problema fazer o bem por isso. Não tem problema dizer que eu temo as consequências. Porque no fundo é todo mundo assim na sociedade. Por que as pessoas respeitam as leis de trânsito? Porque tem multa de trânsito se você não respeitar as leis. Então a própria pessoa que te questionar dizendo que você tem medo da lei de ação e reação, por isso que você não faz o mal, você pode dizer, você também tem medo de tomar multa, por isso que você não avança o sinal. Porque é um roteiro, né? É uma indicação. Um dia a gente vai alcançar essa consciência de que não faremos mais o mal, não pelo medo da consequência de ter feito o mal, mas por saber que o bem é muito melhor. Mas até lá, eu não faço mal porque eu temo a lei de ação e reação. Se alguém me perguntar por que você faz tudo certo, se alguém te perguntar por que você suporta essa pessoa na sua vida, e ele é um filho ruim, você já devia ter expulso ele de casa, você vai dizer, olha, é minha missão dada por Deus para cuidar do meu filho. E eu tenho que aceitá-lo independente de ele ser de um jeito ou do outro. Porque a minha missão é de amor. Se ele está errado ou não, eu vou orientar, vou conduzir para o bem, mas nunca vou expulsar um filho de casa. É lógico que tudo tem limite, viu gente? Quando a nossa segurança física está ameaçada, um familiar que se tornou excessivamente violento, a gente já não é mais obrigado a estar exposto a ele. Mas tem muita gente que antes de chegar nesse estágio já desiste facilmente da vida, já desiste das pessoas que Deus encaminhou para que nós cuidássemos, para que nós orientássemos. E tem gente que desiste por coisa muito simples, né? Por coisas assim muito banais. Desiste simplesmente. Então a gente precisa estar sempre alerta, porque o nosso testemunho hoje não é mais de falar o que nós acreditamos, mas de demonstrar. E se nos perguntarem, a gente fala, sem medo, sem receio. Né? Afinal de contas, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nós vivemos no mundo e que nós podemos dizer no que nós cremos. Não ter medo de dar esse testemunho. Mas muito mais significativo será a gente testemunhar pela vida, pelos exemplos. Quando Jesus usou essas expressões, então, de que ele recusaria as pessoas diante do Pai, era um sentido simbólico. Era para dizer, olha, as pessoas que viverem de acordo com os meus princípios, esses princípios terão uma força muito grande dentro delas. Elas já estarão sendo preparadas para viver num outro mundo, um mundo de sinceridade, um mundo de lealdade, um mundo de verdade, um mundo onde a coragem é um valor e não é um defeito. Uma pessoa que se diz, e nos nossos dias, que pratica o ensinamento do Evangelho, já estará apto para um mundo melhor. Já está em condições de viver nesse mundo melhor. Mas até lá a gente precisa continuar todos os dias dando esse nosso testemunho do que nós acreditamos através dos nossos atos. Allan Kardec, ao comentar essas duas passagens, ele diz assim, olha, mais adiante aqui, que depois eu recomendo que vocês leiam diretamente para fazer as próprias reflexões sobre esse trecho aqui. Jesus estigmatizava essa covardia, a covardia de não sustentar opiniões e não sustentar o que você acredita. No tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai, que está nos céus, o que o confessar diante dos homens. Já vimos que não vai ser nesse sentido literal, né? De Jesus conversando com Deus, falando, ó, esse aqui eu não conheço, esse eu conheço. Allan Kardec, ele traduz essa situação para essa daqui, olha só. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Se eu não tenho força para sustentar uma ideia, eu posso viver num mundo onde essas ideias imperam? Não estou apto ainda. Porque para viver num mundo de justiça, de lealdade, de honestidade, de correção, um mundo de caráter, de firmeza, eu tenho que ter isso dentro de mim. Por isso que Jesus disse dessa forma, então, e que Kardec traduz dessa forma. Se eu não consigo sustentar a verdade que eu acredito, eu não estou pronto para viver segundo essa verdade. Então ele vai concluindo assim, ó: perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio dos outros. Há um conto do irmão X muito interessante, muito assim, oportuno. Me recordei dele agora. Não vou lembrar qual é o livro. Ele fala sobre dois amigos em que um tinha conhecido tudo sobre o Espiritismo. Tinha se maravilhado com o Espiritismo. Só que ele guardava aquilo para ele. Nunca deixou ninguém saber. Isso porque provavelmente era uma época que tinha muito preconceito, tinha muito assim, tinham pessoas que eram espíritas e não falavam que eram, porque tinha medo dos preconceitos. Eu me recordo quando a minha irmã mais velha se mudou para o interior, ela foi para Piracicaba e foi para um bairro. Ela ficou com receio de dizer, naquela comunidade que ela tinha ido, que ela era espírita. Porque a maioria das pessoas ali eram todos católicos muito assim, praticantes, muito envolvidos. E tudo que se falava em torno da religião. Era a crisma dos meninos, era o batismo, era não sei o quê, era as aulas lá na igreja, o catecismo. Era tanto aquilo que ela recuou, né? Então muitas pessoas tinham até receio de falar, ah, eu sou o espírito. Mas nesse conto do irmão X, ele fala assim, que os dois então desencarnaram, e quando chegaram no mundo espiritual, o outro, que nunca soube que o amigo era espírita, que nunca tinha aprendido nada sobre vida espiritual, ficou numa situação assim que ele não reconheceu aquele outro como sendo seu amigo. Não, você não pode ser o fulano de tal. Porque o fulano, se ele tivesse descoberto coisas tão incríveis e maravilhosas, ele teria compartilhado comigo. Ele teria me trazido a consolação no momento mais triste da minha vida. Ele teria me dado provas da vida espiritual quando eu duvidei. Ele teria me mostrado a coisa de uma outra forma. Você não pode ser o meu amigo, porque você não falou das coisas maravilhosas que você encontrou. Esse conto, ele também mostra isso, que às vezes a gente guarda para a gente um acervo de consolações, de ideias que nos iluminam, e nunca nós queremos compartilhar com ninguém, porque a gente tem medo de que as pessoas nos rejeitem, a gente tem medo de afastar a pessoa. Não quer dizer, gente, que a gente vai fazer proselitismo, ficar torrando a paciência das pessoas, tentando convencê-las da nossa verdade. Mas quando elas estão abertas, quando elas nos perguntam, quando elas falam assim, puxa, como que você aguenta, né? Tanta situação difícil, fosse comigo eu já tinha largado tudo. A gente pode dizer por que que a gente suporta as dificuldades da vida. Porque eu tenho uma fé que me fortalece. E a gente pode falar isso sem nenhum orgulho, porque na verdade não é para se ter orgulho da fé. Mas é dizer, olha, eu acredito realmente que a coisa funciona desse jeito. E todos os dias eu acordo realmente com medo da vida, com os desafios que eu vou ter, mas eu acredito tanto que meu espírito protetor vai estar comigo nos desafios, que eu não sei, surge lá uma chance, eu vou, eu fecho o contrato, eu entrego o relatório, eu enfrento aquela sala daquelas criançadas lá, de 40 crianças de 13 anos lá, fazendo uma bagunça, e eu não sei como eu venço o dia, mas porque eu sei que eu tenho meu espírito protetor que me ajuda ali nos momentos mais aflitivos. É esse testemunho que a gente precisa, quando as pessoas perguntam como você aguenta, é a gente falar, eu aguento porque eu acredito que tem um propósito nisso tudo. Porque eu sei que Deus está do nosso lado sempre. Né? A gente pode dar esse testemunho quando nos perguntam. Isso é ter coragem da fé. É não ter vergonha das coisas que a gente acredita. Né? Jesus não vai se envergonhar da gente, não vai recusar da gente pelas vezes que a gente negou Ele. Pelas vezes que a gente não quis demonstrar o que a gente tinha aprendido. Quem vai se envergonhar? Somos nós mesmos. Nós mesmos é que vamos ficar com vergonha de não ter tido coragem, de ter sustentado uma atitude que nós já sabemos correta. E para a gente fechar, quero trazer mais uma memória aqui de Pedro, de um episódio que é narrado pelo irmão X no livro Boa Nova. É o capítulo A Negação de Pedro, é um dos últimos capítulos lá. Nesse capítulo, o irmão X traz algo que aconteceu com Pedro depois que ele falou 3 vezes na madrugada que ele não conhecia Jesus. Ele tinha caído em si, que aquilo que Jesus disse para ele, que ele, Pedro, negaria Jesus 3 vezes, tinha acontecido. E ele sentiu muito mal com aquilo. Poxa, eu que acreditava ser tão amigo de Jesus, eu que acreditei gostar tanto dele, não tive coragem de falar que eu era discípulo dele, justo nessa hora que ele está sendo condenado e torturado e vai ser morto. Ele ficou muito envergonhado, ele caiu em si mesmo ali, ele percebeu, né, o quanto ele tinha sido covarde naquele momento. Isso porque ele era uma pessoa de caráter assim, muito rígido. Sabe aquele ferro e fogo, pão, pão, queijo, queijo, aquela coisa assim, dizer, ah, eu sou assim mesmo, acabou, ninguém muda a minha opinião, eu acho assim. A pessoa, quando ela é muito inflexível, Pedro tinha essa virtude e defeito ao mesmo tempo. Porque firmeza é uma coisa, mas a gente tem que ter firmeza naquilo que é o certo, né? Não nos nossos enganos. Mas então Pedro, ele pegou, e naquele momento, então, ele caiu em si, refletiu. E naquele momento, ele teve uma visão espiritual de Jesus. Ele viu como se Jesus se apresentasse para ele naquele momento. Como ali isso é possível? O irmão X não entra nesse mérito, mas isso é possível. Um espírito como Jesus, quando encarnado, ele tinha a possibilidade de parcialmente se desprender do corpo. Como espírito puro, ele tinha domínio pleno sobre a matéria. Então ele poderia ter sido, sim, se apresentado a Pedro nesse momento. E ele vê Jesus, então, espiritualmente. Jesus está fisicamente sendo lá, julgado, condenado, torturado por as ações bárbaras que praticaram com ele naquele momento. Mas Pedro viu Jesus espiritualmente. Jesus, muito sereno, sorrindo, apenas apareceu para ele. E aí Pedro se ajoelhou e pediu perdão para Jesus por ter sido tão covarde. E aí a visão passou, e aí veio a memória de Pedro, a lembrança de algo que ele já tinha aprendido com Jesus. Que disse assim, então, para ele, né? Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Naquele momento, Pedro entendeu que todo aquele radicalismo que ele tinha de condenar as ações das pessoas, de acusá-las, era algo que ele trazia dentro dele mesmo, a covardia, a incapacidade, a fragilidade, as imperfeições. Naquele momento, Pedro tomou consciência que ele não podia ser uma pessoa inflexível nos julgamentos, no rigor que ele tratava as outras pessoas que erravam. Porque ele mesmo era frágil, hein? E não era porque ele era mau. Naquele momento da covardia dele, é que ele tomou consciência do quanto ele ainda precisava aprender, do quanto ele precisava desenvolver de virtude, de caráter. Os momentos de covardia servem para isso. Os momentos em que a gente é frágil, fraco, que a gente não sustenta as nossas convicções, em que a gente fracassa, é um momento que dulcifica o nosso coração em relação ao próximo. Porque a gente vê que é próprio da humanidade essa fraqueza, essa imperfeição. Por isso que a gente não pode ter julgamentos rigorosos, severos sobre os outros. Porque todos nós estamos aprendendo. Todos nós estamos em evolução. Então, por que um ser tão iluminado ia exigir de nós uma virtude que a gente ainda não é capaz de ter? Mas vai nos alertar. Precisamos desenvolver essa virtude da coragem de enfrentar a vida com as nossas convicções, com as nossas crenças, de que não seja só pelos lábios, mas desenvolver em nós essa coragem de enfrentar o dia a dia com tudo isso que a gente aprendeu, com tudo isso que está nos fortalecendo dia a dia. Quando a gente duvidar um pouquinho de que existe ajuda espiritual, vamos relembrar tudo que a gente já leu, já aprendeu, e vamos relembrar a nossa vida. Quantas vezes nós estivemos à beira de um precipício e algo nos tirou dali? Quantas vezes estivemos profundamente enfermos e a cura veio? Quantas vezes a nossa família estava num caos e tudo foi se diluindo, se dissipando e a vida prosseguiu? Quantas vezes a gente não tinha o dinheiro para pagar uma conta, mas a gente conseguiu de uma forma ou de outra contornar aquele problema e nós estamos aqui hoje, vivos, novamente partilhando dessa esperança de uma vida melhor, recebendo todo esse amparo do mundo espiritual. Vamos lembrar que nós temos inúmeros exemplos em nossas vidas de uma ação amorosa em favor do nosso bem-estar. Então não permitamos jamais que o mundo exterior, que as circunstâncias, que as coisas que às vezes vêm parecendo para nos atingir, sejam para nos derrotar. Na verdade, elas são apenas, cada obstáculo, um dos degraus dessa longa escada da evolução espiritual que nós estamos subindo. Porque a cada desafio é uma força adquirida, desde que a gente vença o desafio. Cada dificuldade é um potencial que surge em nós, desde que a gente enfrente ele, não fuja. Cada problema é, na verdade, a solução de algo mais profundo dentro da gente, desde que a gente não fuja do problema. Por isso que ter essa coragem da fé é tão importante, gente. A fé tem que ser testemunhada por nós, para nós mesmos, no enfrentamento de qualquer obstáculo, confiantes de que o amor de Deus nos ampara sempre. Que o nosso Espírito Protetor, sempre generoso, está junto de nós. Todos nós somos muito amparados, sempre. Nunca, jamais duvidem disso. Porque a maior privação que um ser humano pode sofrer é perder a fé e continuar vivendo. Então, acreditemos e confiemos sempre. Deus é por nós. Eu agradeço a todos pela atenção, que todos tenham um domingo de muita luz, de muita paz, e que essa semana seja de muitas bênçãos, e tenho certeza elas existem sempre. Muito obrigado, gente.